Hoje, o Ilustres Desconhecidos é sortido. Os Pterodáctil são uma banda de noise rock que edita pela Bra, o selo Zoneida. Nota-se bem a influência dos padrinhos nesta banda originária do Ohio, mas que migrou para o Brooklyn. Do seu primeiro álbum, homónimo, de 2007, fica Polio. Passaram pelo Ilustres há uns meses e regressam ao programa com uma faixa do seu álbum mais popular, se é que isso se coloca neste caso. The Ask Questions Later, os Cop Shoot Cop com Furnace. We'll be right back. mais repetentes. Os Field Music, senhores da melodia complexa mas sucinta, regressam ao Ilustres com a faixa de abertura do seu segundo álbum, Tones of Town. Ficamos com Give It, Lose It, Take It. Praticando um estilo que se denominou de Cowpunk, os Mule, banda de Detroit com ligações a diversas bandas dessa zona, lança o seu álbum de estreia, homónimo, em 1992 pela Touch & Go. Produzido por Steve Albini, é um bom exemplo do resultado do cruzamento entre o country solista e o indie rock mais angular. Vamos ouvir o tema de abertura, Mississippi Breaks. We left out to the sound of buckshot or rain, falling for our ass to wash. Push to it, bound ourselves at the end of the road. From the hand of the law, I don't think we're welcome back there. But I don't really like the way we live. Never know it from a minute to the next. What the heck is yours? Yours or his? We'll be right back. Os Piano Magic estiveram no último programa e voltam hoje ao Ilustres com uma das mais intensas faixas do álbum The Troubled Sleep of Piano Magic. Ficamos com The End of a Dark, Tired Year. Thank you. Para acabar, mais repetentes. Os Transam acabaram com o regime exclusivo de instrumentais no álbum Future World, onde introduzem vozes com vocoder. Agora um elemento característico da banda, era aqui mais um exemplo da eterna vontade de gozar com as modas instituídas. Finalizamos este programa com a faixa que dá o título ao álbum, Future World. Thank you. Este foi o Ilustres Desconhecidos, sortido de outubro. Até sempre.